Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 213, baseado em Apocalipse, capítulo 17. Prezado ouvinte, não se anime tanto. Essa dama de vermelho que será descrita em Apocalipse 17 não é sinônimo de glamour nem de elegância. As coisas, na verdade, estão ficando complicadas aqui no Apocalipse à medida em que o juízo de Deus se aproxima contra aqueles que rejeitam o Senhor do Universo e o Cordeiro. O texto de Apocalipse 17 começa a nos dizer o seguinte: um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nove blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de cobiças repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Pois é, prezado ouvinte, veja que esta dama de vermelho, aliás, de azul e de vermelho, aparece aqui, e o que é que devemos entender, o que, que está acontecendo em Apocalipse capítulo 17? Você deve se lembrar, nós já falamos sobre o julgamento pleno de Deus sobre a terra, expresso nos sete selos, nas sete trombetas e agora nas sete taças. No desfecho dessas sete taças, um dos sete anjos que aqui aparece vai mostrar esta grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, águas aqui provavelmente referindo-se às nações desse mundo, e que tem esse relacionamento aí de prostituição com os reis da terra. Assim como acontecia na realidade romana, geralmente as prostitutas tinham uma espécie de identificação na testa por uma tiara, alguma coisa que usavam. Da mesma maneira, esse contexto aqui é retomado, e esta mulher que aparece montada na besta vermelha, ela tem na sua testa esta inscrição que revela quem ela é. Está adornada de pedras preciosas, de pérolas, de ouro e cheia de coisas abomináveis ou repugnantes. Ela é a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mulher, diz o verso 6, estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Devemos entender aqui que toda a figura que está por trás disso é que o relacionamento de Deus com o seu povo sempre é comparado a um relacionamento de fidelidade conjugal. Deus diz, por exemplo, para Israel que o teu Criador é o teu marido. Israel é condenada diante de Deus pela sua infidelidade. A igreja é a noiva pura, sem mácula, noiva de Cristo. E aqui, então, a prostituta, a meretriz, a Babilônia que aparece aqui, essa dama de vermelho e também de azul, ela aparece como esse símbolo do mal e de oposição a Deus, na verdade, representando todo o império mundial de oposição a Deus, comum no pensamento apocalíptico, desde o livro de Daniel. Então vamos observar um pouco mais para ver como é que funciona esta organização anti-Deus aqui apresentada na figura da prostituta de vermelho e azul em Apocalipse 17. quando a vi, fiquei muito admirado, é o que João nos diz. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, 1 ainda existe, outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei e um dos 7 e caminha para a perdição. É interessante observar o que vamos encontrar aqui no texto sagrado. Geralmente tem sido corretamente identificada a relação desta mulher com a cidade de Roma, até por causa da menção das 7 colinas. E esta relação com Roma tem levado muitos estudiosos a fazerem uma relação direta com os imperadores romanos. E isso faz muito sentido, até porque a igreja está exatamente sofrendo debaixo do poderio romano. Então nós temos uma relação de imperadores que são associadas com este poderio manifestado aqui. Nós temos a relação que vimos dos 7 reis. Alguns localizam esses reis com talvez governadores do império naquela ocasião, e em seguida o texto fala de 10 chifres, que são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberam autoridade como reis junto com a besta. Muitos estudiosos têm relacionado os imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano como os 10 chifres aqui apresentados. E, no entanto, é interessante observar que, além de ser chamado aqui, de ter essa ligação com Roma, no fundo, como o Apocalipse diz, este poderio antideus é identificado com a Babilônia. Por isso é importante prestar atenção de não cair no erro de entender o Apocalipse de modo exageradamente literal. Na verdade, tanto Roma como a Babilônia representam um poderio provavelmente político-religioso unido contra Deus, que se manifesta de maneira mais intensa no final dos tempos. Aqui, quando o texto diz que vai surgir um 8º rei, e que caminha para a perdição, dá um destaque, muitos o fazem referência a uma figura específica, possivelmente fazendo relação dele com o próprio anticristo. O propósito desses reis é dar poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis, mostrando aí a derrota do anticristo e do poderio anti-Deus e anti-Cristo que se levantará. É interessante prestar atenção como é que devemos entender isso. Afinal de contas, está ficando confuso, isso está falando do Império Romano, isso está falando de um futuro que haverá de surgir. É muito provável que o foco esteja nas duas realidades, porque este poderio da Babilônia já se manifesta nos tempos de Daniel, se manifesta aqui na figura de Roma e se manifestará no futuro, e é muito possível que esses 10 chifres sejam uma realidade poderosa mundial no futuro, que, assim como acontece em várias profecias da Bíblia, tem um cumprimento que vai além de uma única ocasião. Então, o anjo me disse, diz aí o verso de número 15, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Conforme já mencionamos, aqui o próprio texto reforça esta realidade das nações debaixo aí do poder e da influência da prostituta, desta dama de vermelho de Apocalipse 17. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Portanto, vemos que este império, esta prostituta que é apresentada aqui, vai sofrer o prejuízo dos próprios reis com as quais ela está envolvida e relacionada. E, finalmente, o Apocalipse faz questão de dar a dica mais clara. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa cidade destruída pelos próprios que estão envolvidos com ela. Interessante observar como o Apocalipse vai trabalhar aqui com a ideia de cidade. A ideia de cidade não é nova, na verdade, aparece lá em Gênesis capítulo 4. A primeira cidade, que é uma cidade ante Deus, aparece na história de Caim. A sua civilização constrói a cidade. Depois nós temos a piora desse quadro ante Deus em Babel. E, posteriormente, vamos ver novamente uma figura de cidade marcada por maldade e crueldade nas cidades de Nínive, capital da Síria, e na cidade da Babilônia. Então, esta ideia da cidade significa a reunião do poderio humano, independente de Deus, que tenta construir um mundo à parte de Deus e que finalmente se revolta contra ele, tentando tirar de Deus o reino que só a ele pertence, ao seu Messias. Então, o que vemos aqui é que este império mundial, este império que já existiu e ainda existe e também existirá, vai chegar o momento em que o juízo de Deus cairá sobre ele, aliás, que é o tema dos capítulos seguintes do Apocalipse. É, meu prezado ouvinte, preste atenção, medite bastante e veja que as coisas já estão se complicando. Veja, tome cuidado, a dama de vermelho já está chegando. Vamos em frente agora com as perguntas. Você está acompanhando Apocalipse capítulo 17. Não é fácil, você viu a exposição do professor Luiz Saião. Professor, a primeira pergunta: esta prostituta é identificada com uma cidade. Que cidade seria essa? Você até mencionou Roma, Babilônia, e outros estudiosos falam até de Jerusalém. Como entender então? Pois é, pastor Alberto, em primeiro lugar a gente precisa, né, dar a devida atenção à realidade de que entender o Apocalipse não é fácil. Particularmente esse capítulo aqui é muito sujeito a diferentes interpretações, né? Tem gente que tenta associar uma leitura literal do passado, né? Por exemplo, por que que Roma, né, está em vista aqui? Porque Roma, a gente vê abertamente aí o texto falando da questão das sete colinas, todo mundo identifica, e nessa época a grande, né, o grande poderio opressor é a cidade de Roma. Então o texto está claramente relacionado com Roma. Babilônia, está escrito no texto que ela é chamada de Babilônia, né? E o próprio livro de Apocalipse, nós já vimos aqui, por exemplo, há uma menção de Sodoma, né? É a cidade onde foi crucificado o nosso Senhor, por isso que você mencionou, até com razão, gente que fala de Jerusalém. Bom, essa prostituta, ou essa dama de vermelho, aliás, de vermelho e de azul, né? Nós ficamos tranquilos aqui, porque certamente na dama não tem nada de verde e amarelo. Então podemos pensar, né, que não está uma referência direta à nossa realidade nacional. Mas o problema é que muitas pessoas fazem uma leitura literal e tentam identificar um contexto específico. É muito provável que Apocalipse está falando de uma espécie de poderio mundial. A Babilônia é um símbolo desse poder opressor ante Deus, que se manifestou, né, na própria Babilônia, no Império Romano, e se manifestará, como já se manifesta, no mundo todo também. Então a cidade é apenas um símbolo desse elemento antideus, não devemos aqui procurar a identificação de uma cidade específica, mas sim do que está por trás dessa identificação. Agora, esse capítulo parece um pouco confuso, né? Temos a mulher, a besta, as sete cabeças, 10 chifres, são a mesma coisa, que relação há entre eles? Como nós já mencionamos, a questão aqui ela é difícil, né? A mulher claramente é identificada com a cidade que nós estamos vendo que é o símbolo de poderio mundial antideus. Parece que a ideia da besta, né, que tem 7 cabeças e 10 chifres, são elementos semelhantes, com especificação mais detalhada do que está por trás desse poder. É interessante a gente observar, né, que esse poderio, por exemplo, luta, né, contra os santos, né, faz guerra contra eles, parece que está vencendo, mas depois é derrotado, o que evoca novamente a ideia da tribulação. Para aqueles que estão no ambiente do Apocalipse, né? Essa tribulação está acontecendo agora, mas Deus será com Cristo vencedor no final. Isso evoca também essa ideia de uma futura tribulação, né? Geralmente os intérpretes ligados ao pensamento mais pré-milenista entendem que grande parte disso descreve um período de grande tribulação no futuro, né? Mas às vezes é complicado, porque 7 cabeças, né? A ideia de 7 é uma coisa completa, dá uma ideia do poderio romano como um todo, não necessariamente 7 indivíduos. E chifre, na verdade, também é símbolo de poder. E aí os 10 chifres que aparecem aqui são possivelmente identificação com poderes, como nós mencionamos, do Império Romano da ocasião. Mas, na verdade, esses chifres podem não ser uma referência literal. Tem gente, por exemplo, que acredita que esses chifres vão ser símbolos de poderes mundiais no futuro, fazendo uma reedição do que aconteceu no passado. Pode ser ou pode ser uma ideia apenas de poderio completo contra Deus. Então, podemos dizer que a mulher é essa cidade, essa prostituta, né, que simboliza o poder mundial, e a besta com as cabeças e os chifres são uma especificação. Não dá para fazer tanta distinção, porque até mesmo esses reis destroem a própria mulher, apontando para nós aqui uma ideia de que o mal é tão terrível que é capaz de destruir-se a si mesmo. Fazer uma identificação muito sem sintonia entre as partes certamente nos levará a um labirinto confuso, sem possibilidade de entender a ideia central do capítulo. Agora, que ligação há entre Apocalipse 17 aqui e as visões de profecias de Daniel? Podemos estabelecer aqui alguma relação? Com certeza, porque o livro de Daniel, mesmo sendo um livro que a gente chama do profeta Daniel, na verdade é um livro apocalíptico, né? É importante ressaltar aqui que Apocalipse é um estilo literário de se escrever, né? Que começou ainda nos tempos ligados ao Antigo Testamento e apresenta aqui esse livro, né, especial do Novo Testamento, no mesma espécie de estilo. As visões de Daniel, tanto a visão, né, dos 4 animais, como a visão da grande estátua, né, que é dividida em 4 partes e que termina com uma profecia apocalíptica falando do Império Romano, tem relação com o que nós vemos aqui. Daniel depois descreve também, né, o aparecimento dos chifres. O grande chifre destacado, por exemplo, lá no final de Daniel, é associado ao antigo Epifânio, né? Mas é uma ideia semelhante daquele poder humano independente que se revolta contra Deus e que quer tomar o lugar de Deus aí como o rei, né? No fundo, por trás de tudo isso tem toda uma teologia do reino que começa lá atrás, a partir da aliança davídica, quando nós vemos que o reino pertence ao Senhor e ao seu Cristo, né? E as nações que não conhecem a Deus querem dominar a Deus, inspirados, como nós vamos descobrir no Novo Testamento, no Apocalipse, inspirados por Satanás, que pretende reinar sem ter direito. Então, o estudo ligado entre Apocalipse e Daniel é bastante recomendado. Agora, como pode o texto dizer que a besta era, não é agora e virá depois, conforme o verso 8? Como entender isso? Pois é complicado, principalmente quando a gente observa a coisa única e exclusivamente dentro de um esquema cronológico, né? Pode ser que nesse contexto houvesse alguma relação direta com determinados poderes romanos. No entanto, a gente deve resgatar aqui uma espécie de raciocínio bíblico que está por trás dessa literatura que fala do final dos tempos, que é aquela ideia de que o poder, né, aquela profecia está acontecendo, mas ela é aí já um preâmbulo de uma realidade que vai acontecer também. Para a gente entender isso mais claramente, vamos lembrar, por exemplo, da carta, a primeira carta de João, né? Muitos anticristos já têm saído pelo mundo. Então já tinha anticristo, só que ainda vai aparecer um anticristo final, né? A gente vê a Paulo lá alertando a Timóteo daquelas mulheres perversas, né, que são aquelas sobrecarregadas de pecado, chamadas de mulherzinhas, né? E ele fala de uma coisa ligada ao final dos tempos, mas diz, olha, esse pessoal está agindo assim agora. Então, esse poderio da besta, esse poderio de Roma, esse poderio da Babilônia, esse poderio que no final será político-religioso, ele já existia, né, e ainda vai existir, e, portanto, é uma coisa que vai além de uma mera identificação cronológica. Agora, para terminarmos, podemos dizer que a maioria do que está escrito aqui no capítulo 17 se cumpriu nos tempos de Roma, ou ainda virá no futuro e a gente vai encontrar a Dama de Vermelho? Pois é, pastor Roberto, alguém que encontrar a Dama de Vermelho pode dançar e a coisa vai ser complicada, né? O que, que a gente vai descobrir, né? As escolas escatológicas estão divididas assim, tem gente que diz, não, tudo é no passado, não, tudo é no futuro. E aí há um descompasso, né, entre aqueles que pretendem dizer, não, tudo já aconteceu, vai acontecer. É muito possível que esse texto tenha uma dupla face, né? Ou seja, o que ele está relatando é uma realidade dos tempos de Roma, que já aconteceu em grande parte, mas é um prenúncio, né, do que vai acontecer no futuro. É exatamente a ideia do reino que, né, já veio, mas ainda está por vir. A tensão entre o já e o ainda não. Portanto, esse texto também fala do futuro. Nós não sabemos se é verdade, se vai haver, por exemplo, 10 chifres, 10 poderes. Alguns achavam que eram 10 países da Europa, outros acharam que eram outras coisas. Parece que, se esse número se tornar literal, serão 10 poderes do mundo todo que se unirão contra Deus e contra Cristo. O que aconteceu ainda está por vir, né? O futuro vai ser muito semelhante com o que era antigamente. Bom, falta agora a aplicação do estudo para você. No Rota 66 de hoje, nós estudamos Apocalipse capítulo 17. Prezado ouvinte, o nosso tema foi a Dama de Vermelho. Você viu que figura estranha esta prostituta vestida de vermelho e de azul que aparece montada numa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que coisa estranha. No entanto, esse texto bíblico é muito prático e nos traz bastante orientação. Vemos que a ideia de prostituta, de prostituição, tem a ver com engano, com ilusão, com uma coisa que chama atenção, mas nos leva para a destruição. Este é o caminho do mundo sem Deus. Portanto, preste atenção, prezado ouvinte, volte-se para Deus enquanto é tempo, pois diante da ilusão da grande prostituta, é preciso ter muito cuidado. Do contrário, você também pode ser enganado.